Portal do Arrocha. Eita, parceiro, aqui seu coração não bate, só apanha. As cores dos seus olhos, Deus tirou do mar, criou o teu sorriso pra me encantar. Te fez melhor que todas pra me dominar, pra me dominar. Os elos dos seus braços fez minha prisão, num coração vermelho pôs nossa paixão. Te fez a minha estrela pra me iluminar, pra me iluminar. Feito vento chegou sorrateiramente, e com jeito de me amar tão diferente. Cada minuto com você é um ano inteiro de prazer, e não consigo disfarçar. Você já sabe como sou, sou dependente desse amor. E quando Deus te fez assim, tava pensando em mim. E pra cantar comigo, meu brother, Disso Basílio, chega pra cá, maninho. Deixa comigo, amado Basílio. Tamo junto. As cores dos seus olhos Deus tirou do mar, criou o teu sorriso pra me encantar. Te fez melhor que todas pra me dominar, pra me dominar. Dos elos dos teus braços fez minha prisão, no coração vermelho pôs nossa paixão. Te fez a minha estrela pra me iluminar, pra me iluminar. Feito o vento chegou sorrateiramente, e com jeito de me amar